Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos. Bom estarmos na casa do Senhor. Bom é bendizermos o nome de Deus. Feche teus olhos. Nós vamos orar. Você que está me ouvindo pela rádio, nós desejamos que a glória do Senhor venha marcar e selar a sua vida. Que você possa ser impactado pela palavra do nosso Senhor. Nós queremos mandar um grande abraço à família Alves, do Erivaldo. E ele diz assim, lá de Caxias de Maranhão: prezados, mais uma vez entro em contato para louvar a Deus pela vida de vocês. Continue levando a palavra de Deus com zelo e a dedicação que tendes tido até aqui. Que Deus muito os abençoe. Temos vontade de conhecê-los pessoalmente. Quem sabe isso possa ser possível? A paz do Senhor, família Alves. Muito obrigado, Erivaldo, pela sua mensagem. Nós te mandamos aí um abraço para todo o povo do Maranhão. Queremos mandar um grande abraço também para o pessoal da Rede Luz, que começou a transmitir nossos programas. O pessoal de Rondônia, lá da Rádio Transplan Web Rádio, Ipirajuba, de Pernambuco, Rádio Gamaleira, FM Gamaleira, é conhecida a cidade dos crentes, louvado seja Deus. Esperantina de Tocantins, Rádio Jovem FM, o nosso abraço, a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Vale do Paraíso, Roraima, Geração FM, nós mandamos também um grande abraço. Cândido Mota, São Paulo, Atitude Web Rádio. Jaguaribe, Ceará, povo lá do Ceará, um grande abraço. E São Bento do Sul, Santa Catarina, a rádio lá é Relax Web Rádio. Muito obrigado, vocês começaram a transmitir o nosso programa Caminho Santo e nós louvamos a Deus por isso. Que a palavra de Deus possa alcançar todas essas rádios, os seus ouvintes, e nós abençoamos a transmissão de vocês. Em nome de Jesus, Deus, pelo poder que há sobre todo nome, nós colocamos as nossas vidas na tua presença, sabendo, papai, em quem temos crido. Deus, abra o nosso entendimento para que a luz de Deus se manifeste, tranquilize a nossa alma e o nosso coração. Papai, nós sabemos que grandes coisas o Senhor faz aqueles que se achegam à tua presença, porque a tua palavra declara, e nós sabemos disso, que ninguém volta de mãos vazias, aqueles que se achegam com fé e humildade na tua presença. E nós queremos abençoar, papai, este país. Nós abençoamos as nossas ovelhas aqui do bairro Tororó, de Brasília. Nós sabemos, papai, que o Senhor é o Deus que traz uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Oh, Senhor, com laços de amor e benignidade o Senhor nos atraiu. E eu te peço, portanto, que o Senhor manifeste o bom perfume de Cristo. E toda a mente, e que todos os pensamentos sejam levados cativos a ti. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, diz na palavra. Que você possa se sossegar na presença do Todo-Poderoso. Que você possa ser fortalecido na presença de Deus. Coloque tua mão no teu coração, meu querido. E como sacerdote eu quero ministrar uma bênção sobre a tua vida. Que hoje você seja marcado e selado pela presença do Eu Sou. Que você hoje possa compreender que o Deus de todo poder e de todo amor te chama pelo nome. E Deus jamais abandona e rejeita aqueles que se achegam a Ele. Saiba e creia que Deus tem promessas benditas à tua vida. E o próprio Jesus disse: não vos turbe o vosso coração. Na minha casa, na casa do meu pai, há muitas moradas. E se assim não fora, eu vos teria dito. E ele diz: Jesus Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, você que está com a mão no coração, elevando o teu pensamento e o teu coração, a sua mente, o teu espírito na presença do Eu Sou, saiba que as tuas orações e esta oração será atendida na presença do Emmanuel, Deus conosco. E vida será gerada sobre o teu coração. Eu ministro, portanto, a vida e a vida em abundância sobre a tua vida. Seja marcado e selado. E nós queremos repreender todo o espírito de acusação. Porque nós sabemos, Papai, que muitas pessoas vivem no presente, mas presas no passado. Porque fizeram coisas que foram terríveis ou abomináveis. Ou deixaram de fazer, foram pais negligentes. Foram maridos, Papai, ausentes. E carregam uma culpa até nos dias de hoje. Mas a Tua palavra declara, Papai, que aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Por isso, pelo nome que está sobre todo nome, se você se arrepender dos seus maus caminhos, se você entregar as suas dores, os teus opróbrios, os teus traumas na presença de Deus, e não importa o que você fez no seu passado, não importa o que você deixou de fazer no seu passado, o Senhor Jesus declara, a palavra de Deus nos ensina, que Ele lança no mar do esquecimento, Ele lança no mar do esquecimento todo o pecado. E Ele declarou na cruz do Calvário, meu querido, está consumado. Significa dizer que pelas suas pisaduras, pelas pisaduras de Cristo, nós somos sarados e nós somos curados de todo trauma e de toda abominação e de todo espírito de culpa. Hoje você será balançado, porque nós vamos ministrar sobre isto hoje. E eu quero te pedir, Papai, que teu espírito, que tudo prescruta, inclusive as profundezas inefáveis de um Deus eterno, sonde cada alma e cada coração. Nós sabemos, Papai, que existem pessoas que estão se matando aos poucos, no mundo das drogas, no mundo da perdição, do sexo depravado, porque há um espírito de culpa, porque elas olham para o passado e não conseguem ser libertas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toque em cada coração agora, trazendo, Pai, uma nova dimensão. Jesus te chamou para viver em paz, meu querido. E a palavra de Deus diz que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Porque não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. E isso significa o amor incondicional de Jesus. Certa ocasião, os doutores da lei pegaram uma mulher em flagrante adultério. Esses homens não estavam preocupados com aquela mulher, estavam preocupados em colocar Jesus numa situação difícil. Jogaram aquela mulher numa roda, constrangeram aquela mulher, estavam dispostos a apedrejá-la e disseram ao Senhor, o Mestre dos Mestres: Jesus, a lei de Moisés declara que se uma pessoa for pega em adultério, nós devemos apedrejá-la. Mas o que o Senhor diz? E o Senhor estava cabisbaixo escrevendo. E quando ele se levanta, a voz do Senhor, a voz da libertação, traz uma palavra à sua vida e à minha vida. E ele diz: aquele que não pecou, que atire a primeira pedra. E a palavra de Deus diz que dos mais velhos para os mais moços, um por um, foi lançando as pedras no chão. Mas quando eles estavam lançando essas pedras, Jesus se inclinou novamente para não constranger aqueles homens. Porque Jesus sempre deixa a porta entreaberta. Escute isso, meu amado. Jesus sempre deixa uma porta sempre entreaberta. Ele nunca fecha a porta. Você sabe por quê, meu amado? Porque Deus diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Urakanamashei. Aquela mulher permaneceu prostrada. E o Senhor Jesus, agora fitando aquela mulher, olhando para aquela mulher, diz: algo libertador. E você que fez coisas terríveis, receba isso como uma palavra profética, uma palavra do próprio Deus. Jesus olha para aquela mulher e diz: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Eu tampouco. Vá em paz, a tua fé te salvou. Vá em paz e não peques mais. Deus quer te dizer, meu querido, que não importa o que você tenha feito. Talvez tenha sido um ato de adultério. Talvez você tenha sido de fato uma mãe ou um pai negligente. Mas eu quero dizer a você, meu amado, que se você se arrepender, se você colocar esse espírito de culpa diante do altar de Deus, dizendo assim: papai, eu errei, eu fui falho. Há um Deus que vai arrancar essa culpa e esta maldição. Porque Deus faz nova todas as coisas. Receba a graça de Deus hoje. Eu ministro a bênção do Senhor sobre a sua vida, que enriquece e não traz pesar, que não acrescenta dor. Seja marcado e selado pela presença de Deus. E diga assim: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Perdoe, Senhor, as minhas transgressões. Perdoe aquilo que eu fiz, para que eu possa viver em liberdade, te adorar em espírito e em verdade, e caminhar não prostrado, não acuado, mas com espírito livre. Porque eu sei que o Senhor me chamou para a liberdade. Receba a graça de Deus hoje, meu querido. Receba a graça do Senhor Jesus. Enquanto nós vamos hoje estar adorando ao Senhor, eu quero que você se presente na presença do Todo-Poderoso. Porque o pecado tem nome. E você vai colocar na presença de Deus aquilo que outrora afligia o teu coração. Porque eu tenho certeza e convicção que este dia, esta noite, seja aqui na igreja ou nas rádios que estão transmitindo este programa, por meio da Rádio Estúdio Brasil, eu tenho certeza que muitas pessoas serão libertas por meio de uma história de um homem que selou e marca as nossas vidas, José do Egito. E que o Espírito Santo possa marcar a sua vida de paz. Que o Espírito Santo possa te dar a entender que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Diga: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Me levante. Me levante, Senhor. Quebre tudo aquilo que me trazia maldição, que o diabo assoprava no meu ouvido, dizendo que não era merecedor. Lembre-se, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te dar a vida. E para que você seja mais suprido na presença de Deus. Pode sentar, meus queridos. Para você ser mais suprido na presença de Deus, Saiba, meu querido, que Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, e ele que tinha dito que estaria disposto a literalmente a morrer em lugar de Cristo, ou morrer com Cristo, ele nega 3 vezes antes que o galo cante. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, ei, escute isso, quando Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo vai atrás de Pedro, sabendo que Pedro tinha o negado e o traído. E ele não aponta o dedo acusando, dizendo: você é um fraco, você é um traidor. Ele não quebra a cana que está torcida. E Jesus não apaga a vela que está fumegando, está quase que apagando. Não. Jesus Cristo, o Espírito Santo, é um Deus da restauração. O diabo é o espírito da acusação, mas Jesus é o espírito da restauração. Pedro não é confrontado naquele momento. Pedro é amado. E Jesus Cristo olha para Pedro, aquele que tinha estado com ele durante 3 anos, aquele que tinha o negado. Vale a pena lembrar que enquanto ele negava, diz a palavra de Deus que Cristo, indo no Calvário, literalmente, ele fitando os olhos, e os olhos de Pedro, viu com doçura. Jesus olhou com doçura a Pedro. E quando Jesus vira para Pedro, ele faz uma pergunta emblemática. E essa é a pergunta que transforma a sua e a minha vida. E a pergunta que ele faz é só uma: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. E Pedro pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. E diante desta resposta que Jesus dizia: apacente minhas ovelhas. E Jesus pergunta a terceira vez: tu me amas, Pedro? E alguns teólogos dizem que Jesus Cristo perguntou 3 vezes porque Pedro negou 3 vezes. Não importa o teu passado. Não importa o que você deixou de fazer. Não importa se você andou no mundo das drogas, do alcoolismo, da mentira, da inveja, da cobiça. Não importa. É que todos aqueles que se achegam na presença de Deus terão a seguinte resposta: tu me amas? Vinde, bendito do meu Pai. Esse é o amor de Deus, um amor incondicional. Ele não exige de você contrapartidas no sentido para ele amar você. Ele te ama pelo ser perfeito do próprio Deus. E quando você se achega ao Senhor por um ato de amor, Deus vai redirecionar a sua vida, porque assim Ele faz a todos que quer bem, a todos que se achegam a Ele. Não existe pecado que Cristo não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se você está aqui ouvindo este programa, se você está aqui na rádio, é porque o Espírito Santo te trouxe. É porque Deus tem uma aliança contigo. E é isso a característica mais profunda de um Deus. Um Deus que chora quando Lázaro morre. Mas é um Deus que diz: Lázaro, vem para fora. Porque Jesus chorou. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, Lésia, sentindo as nossas dores, porque você é filho de Deus. Eu quero concluir para nós continuarmos adorando ao Senhor. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, diz, certa ocasião, quando Jesus Cristo voltará, ele diz: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu fui forasteiro e não foste me visitar. E os discípulos perguntaram: mas Senhor, quando que isso aconteceu? E o Senhor declara: todas as vezes quando fizerem um desses pequeninos, ou deixar de fazer um desses pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. Quando você der de comer a um pequenino, é a mim. E quando você maltratar um pequenino, é a mim. Você sabe o que Jesus está dizendo? É um provérbio popular aqui, que o mundo diz que se você quiser agradar um pai, ou adocicar a boca de um pai ou de uma mãe, beija o filho. Você sabe o que Jesus está dizendo? Que você, por ser filho de Deus, quando alguém te faz o bem, está fazendo para o próprio Deus. E quando alguém te faz o mal, está fazendo contra o próprio Deus. Porque você é filho de Deus. Essa é a palavra libertadora que Deus tem a cada um. Essas são as boas novas de Cristo. Vinde a mim, os que estão cansados. E que hoje o espírito da culpa seja quebrado na sua vida. Porque Deus falará a sua alma e o seu coração. E tu dirás assim: verdadeiramente o Senhor me libertou. E se Cristo te libertar, você será livre. Amém, igreja? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus? Santo seja o nome do Senhor Jesus. Tá bonito aqui ver o sorriso do povo, Edelson. Tá bonito. Amém. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu quero que você feche os seus olhos agora, nesse momento. Você que está nos ouvindo aí no rádio, também feche os teus olhos e te aquieta na presença do Senhor. E faça, coloque a mão no seu coração e faça a seguinte pergunta: eu tenho ouvido a voz de Deus? Eu tenho ouvido aquilo que Deus quer me dizer? Repita comigo: eu tenho ouvido a voz de Deus? Eu tenho ouvido aquilo que Deus realmente quer falar para mim? Quer falar comigo? Amém? Eu lhes convido agora a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor e a abrirem as suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 3. Eu vou ler e vocês vão acompanhando. Se você tem a sua Bíblia em casa, nós estamos esperando que você a encontre. Amém? Eu vou lendo, nós vamos ler do terceiro, eu vou fazer uns pulinhos, mas eu vou dizendo onde é que eu estou, ok? Todos encontraram? Amém? Posso começar? Diz assim a palavra do Senhor: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Aí lá embaixo nós vamos para o versículo 8. Versículos 3, ele diz assim: a lâmpada de Deus, a história vai decorrendo, mas ele diz: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu a Eli. E mais lá embaixo, no versículo 7, ele vai dizer: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra de Deus ainda não lhe havia sido revelada, amém? Quero que nós observemos bem aqui que dizia que o menino Samuel, a palavra do Senhor está falando de uma criança, ministrava perante o Senhor, numa época em que, naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes, mas Deus falou com Samuel, amém? Deus falou com uma criança, que primeiro disse: Senhor, estou aqui, depois ele diz: eis-me aqui, Senhor, orientado pelo pastor dele. Então Deus fala. O pastor, enquanto pregava sobre José do Egito, aí a minha imaginação ia longe, e eu ficava pensando, e naqueles anos que ele passou no calabouço, e naqueles anos em que ele passou, até que a história voltasse a suscitá-lo como um governador do Egito, o que ele estava fazendo? Irmãos, ele estava ouvindo a voz de Deus, amém? Porque naquele momento, quando ele foi indagado, ele não declarou honra a ele declarou honra ao Senhor. Ao Senhor que tudo pode. Porque se nós verdadeiramente ouvirmos a voz do Senhor, nós sempre teremos a resposta certa. Porque não será a nossa resposta, será a resposta do Senhor, amém? Então vamos cantar para esse Deus, para que Ele fale conosco nessa noite, para que Ele conduza esse culto. Conduz, Senhor, esse culto da maneira como Te apraz. É isso que o Teu povo Te pede, Jesus. Porque nós estamos aqui somente para louvar o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus, nessa noite. Glória a Deus. Cante para o Senhor, louve para o Senhor. Tô precisando ouvir a Tua voz, falando ao meu coração. Fala comigo quando estou só. Deixa os Teus olhos e canta para o Senhor. Se entregue na presença do Senhor. Tô precisando ouvir a Tua voz, falando ao meu coração. Fala comigo quando estou só, ou no meio da multidão. Preciso te ouvir pra tomar uma decisão. Não quero agir sem a Tua direção. Contigo nessa noite, se aquiete na presença do Senhor e ouça o que Ele tem a te dizer. Aleluia, Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor, por toda a eternidade, Jesus. Glória a Deus. Tô precisando ouvir a Tua voz, falando ao meu coração. Fala comigo, fala Senhor. Comigo, fala com a Tua igreja, Deus. Ou no meio da multidão, preciso te ouvir pra tomar uma decisão. Não quero agir sem a Tua direção. Ouvir só a igreja. Fala comigo na Tua palavra, fala comigo através do louvor. Fala com Teu povo, fala, Senhor. Comigo, ergue, Senhor, as Tuas mãos sobre nós. E mostra mais uma vez pro Senhor. Fala comigo na Tua palavra, fala comigo através do louvor. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Bem bonito para o Senhor. Chuva, Aleluia, Jesus, faz chover da tua unção nesse lugar, Senhor. Abre as comportas do céu. Glória a Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer.